E agora no ar, mais um Oldcast. Não só com opiniões desnecessárias, mas com dicas, notícias e muita digressão. Tudo igualmente desnecessário. Estamos aqui com mais um Oldcast. E nós somos o Oddcast, um podcast que vem muito, muito tempo atrás em uma galáxia distante. Sério que tu escreveu isso? E como não poderia deixar de ser... Vai falar que hoje... você não leu, cara? Não, não leu antes. Iremos falar de Star Wars, com todas as divas e spoilers necessários. Na segunda parte do podcast aqui, nós teremos spoilers. Então, se você não viu, até depois de eu lançar isso, você merece os spoilers. Estamos aqui, como sempre, com o seu Fel. Fale aí, Fel. Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Vinícius Carlos Vieira. Bom dia. E o Rogério. Opa, e aí? Vamos falar sobre essa grande família aí, Skywalker. É, e você sabe que o negócio é feito por um quando ele coloca só o primeiro nome de todos e o dele ele coloca o nome completo. Tem gente que não vale nada. Vamos começar então com o nosso primeiro bloco, como sempre, com algumas informações que interessam, notícias, tudo que tá acontecendo no mundo... em geral, com nossas opiniões que, como sempre, são desinformativas. Começamos com quem agora? Então, a minha notícia é que o Star Wars ele bateu todos os recordes. E eu não tenho os números exatos, mas eu sei que foram todos os recordes. E ele está arrumando para se tornar uma das maiores bilheterias do cinema, provavelmente do ano, com certeza. E eu acho que, em termos de franquia, ele... Eu tinha até pego esse número, mas... eu achei que não valeria, mas ele tá. A franquia Star Wars tá com 4.382 bilhões em terceiro lugar. O segundo lugar é o 007, com 6 bilhões, e o primeiro é o Harry Potter, com 7 bilhões. Então eu acho que ela não vai bater o recorde nesse filme, mas nos próximos 2, 3 anos, 4 anos, fazer 3 bilhões. 3 milhões e bilhões e meio, então acho que a notícia é que o Star Wars vai ser a maior franquia da história do cinema. Muito bom de agora, notícia. Agora oficialmente. Rogério, sua notícia, vamos embora. Vamos uma notícia que não tem nada a ver com Star Wars. Digressão. Digressão total, mas é sobre quadrinhos, de novo. É, o Neil Gaiman, junto com o Fabio Moon e o Gabriel Bá vão lançar uma graphic novel. How to Talk to Girls at Parties, que é como falar com garotas em festas. Vai ser lançado ano que vem, bom, 2016, mais exato, dia 15 de junho de 2016, pela Dark Horse. Né? Essa história aí, ela é um conto do Gaiman, que foi publicado no Coisas Frágeis, né? Um livro que foi publicado aqui pela Conrad, no volume 1 da Coisas Frágeis. Ele conta uma história, tem dois adolescentes, eles vão numa festa, só que eles entram numa festa lá, começa com um deles lá, que foca mais num deles, começa a conversar com várias garotas lá e não é muito bem o que parece ser, né? Então não dá pra falar muito, né? Só na história você vai ver. Essa história aí, ela ganhou até um prêmio aqui, do Locus, né, que é uma revista lá nos Estados Unidos de ficção científica. É isso aí, muito bom. Agora minha notícia vai, como eu faço digressão também, vai para o mundo do games, porque depois do nosso Game Awards, Hideo Kojima saiu da Konami, para quem não conhece. Fel, quem é Hideo Kojima? Hideo Kojima é um dos maiores diretores da indústria dos games, responsável por Metal Gear Solid. E ele assinou com a Sony, e a minha notícia vai para isso e pro meme que eles colocaram os dois fechando o contrato e a dublagem voz fuck over Konami. Falando fuck Konami. Fuck Konami. Muito bom. É muito bom. Yeah, fuck Konami. Muito bom essa notícia, e a minha é rápida mesmo. Notícia é isso aí. Fel, sua notícia. É, eu ia falar sobre essa aí. achei uma legal. Ó, essa oferecimento é boa. UOL. Ó, eu acho que vocês vão gostar dessa também. Guerra dos Mundos será adaptado para a TV. O original lá, o velho. Peraí, que ele tá lendo a notícia ao mesmo tempo. A obra de H.G. Wells terá a terceira adaptação. O Orson Welles, ele fez na hora de contar a história no rádio, ele contou como, de jeito de... Notícia, plantão. Então ele foi narrando a invasão extraterrestre, as pessoas acharam que era verdade e tal. E mó galera morreu. Mas sabe o que vai ser legal? Mas foi sensacional isso daí. Pra essa série ser legal, primeira trollagem. Tinha que esquecer do lance do Tom Cruise e tinha que fazer o Guerra dos Mundos. Esse Guerra dos Mundos tinha que ser esse lance meio... 1930, TV, né? 1940. É. Não, e tinha que ser meio TV mesmo. É. As pessoas tinham que, pelo menos os primeiros capítulos, tá vendo acontecer, não necessariamente...

Cara, se saísse um bagulho assim de Stormtrooper, ia ser muito bom. Desde a primeira vez que eles falaram spin-off, uma das ideias que falaram primeiro, foi, pra mim foi uma das ideias mais legais que tiveram. Era refilmar o Sete Homens e um Destino, só que com Jedi. Seria uma... Legal. Tipo, Sete Samurais, só que com Jedi. Sete Samurais com Jedi. Caralho, foda. Que é, e aí, no, nesse caso, que eles poderiam pegar um, sei lá, um Tatooine da vida, um prequel... Mas Knights of Old Republic pô... deixa essa, não, só, essa abertura. Mas o legal é isso, tem várias possibilidades pra Disney ficar ganhando dinheiro meu, em cima do Star Wars por entra. Década. É muito louco. Vai ter o 10 episódio? Ah, vai, né? Mas calma. Vai? Daqui 30 anos. Será que vai? Eu acho que vai. Não, vai. Não, vai. Se tiver no embalo, vai ter todo ano. Todo ano. Todo ano. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter Carnaval e Star Wars, todo ano. Até enjoar. Não tem como enjoar, cara. É um universo expandido. Tem como enjoar. Não tem, cara. Não tem. É alternando, né? Um spin-off e um filme. Eu acho que sim. Vocês vão ficar felizes se tiver... Todo ano, sim, claro. Só queria não me sentir sozinho. Agora chega, bloco 3. Começaremos o nosso bloco então com o Rogério. Vai lá, Rogério. O bom achei o Han Solo, o Harrison Ford no filme. Achei muito bom ele. Assim, é. O papel dele. Bom, ele morreu, né? Mas eu achei que ele tomou conta um pouco do filme, tá? É, o mal, justamente, é a morte dele. Eu achei mal assim porque, pô, ele não devia ter morrido. Cara. Porque tu chorou. Não, eu achei que é importante pra história, achei que encaixou, legal, não tenho que reclamar disso. Mas eu queria ver todo mundo junto ali de novo, aquela não. Família reunida, aquela coisa... Aquele de... final Ewoks, né? Que aquela... com... Não, futuramente, eles, pô, né? Mas é... Tudo bem, faz parte do filme, o importante é isso, né, fazer parte da história e não ser uma morte à toa. O feio, eu achei o cabelo do Kylo Ren, né, eu achei muito feio, cara. Ali o cara olhava aquilo, mas o cabelo do Kylo Ren é do mesmo cabeleireiro do Paul Dameron. É o Jaça, não, é o Jaça. Ele tem uma ele tem um volume diferente, né, parece que mandou aquele spray, né. E o bonito eu achei a cena final, cara, eu achei muito épico. Muito épico. Bonito, épico. Que era pra ser... muita coisa ali pra mim, ela pegando o sabre, entregando assim. Se fosse da Marvel, estaria depois dos créditos. Depois dos créditos. Isso, seria uma bosta, mas o filme tinha que terminar, terminou, eu achei espetacular o jeito que terminou o filme, com essa cena. Ela ali parece que representou muita coisa, tanto do que passou quanto o que há por vir. É, e que fique claro que aquilo não, naquele momento foi o meu, na minha visão, meu momento de mais terror do filme, porque aquela escada, puta que pariu. Vini, para de roubar as minhas piadas. Fela da puta. Ponte, né? Fela da puta. Sabe o que é? No filme lá. Escada. No filme eu cutuquei ele e falei: meu maior inimigo está por vir. Aí ele o quê? A escada. Aí ele roubou minha piada. Mas é que eu sou gordo, eu posso. Essa piada é minha, né? Não, mas essa piada é do Kung Fu Panda. Do Kung Fu Panda, né? Do Jeff Black. Sobe, Jeff Black. Que o R2 ficou lá embaixo? Isso. É, pois é. Tá, também, né? Pode crer, né? Esse cara não é embaixo, não vou subir esse troço. Ah, não, chegou. E aí a pergunta que foi é: por que não parou a nave lá em cima? Por que não parou a nave? Caralho. Não, mas dava, acho que não dava. Então, mas aí tem. Puta, é tão épico isso que tem. Tudo aquilo é uma simbologia. É de uma, uma simbologia, de um simbolismo do caralho. É aquela. O caminho, o percalço, a jornada do herói chegando e ela encontrando lá em cima. Não, ali é o mestre. Do aprendizado mesmo. Ali é a escada do aprendizado. E ali ela chegando lá em cima encontrando o mestre dela e ela passando. Pro mestre dela. Já continua seu bom, mas feio, já que você tá falando. Já que eu tô falando bom. É, então vai. O bom é voltarmos a ter Star Wars. Uhul! O mal, a única coisa que eu acho mal no filme foi a Diva Sif. A Diva Sif é foda. É foda. O feio. A única coisa. Olha, cara, pra falar do feio, e eu pensei bastante, foi um negócio que eu achei interessantíssimo, mas ao mesmo tempo eu achei meio feio, que foi Jakur. Eu achei que eles fizeram uma comparação muito... Ficou muito próximo a Tatooine. Eu acho que eles deviam modificar um pouco ali. No deserto, você meio favelão. Quem,

Mas as pessoas discutiram e eu acho que seremos um mundo melhor o dia que não discutirmos. Cara, quantos discutiram, escutei. Vamos discutir, então. Como um bom comunista vermelhinho, posso dizer que o que eu acho muito bom nisso é a diversidade do negócio. Ela ser mulher, o cara ser negro. É legal. Sabe, a o Leia ser um robô. Não, eu acho interessantíssimo de tentar colocar isso no filme de um jeito que não foi colocado aí, do jeito que as não pessoas foi não cota, colocam. Né? Exatamente. Não foi cota. É. Exatamente. Não faz, ela é mulher, mas ela poderia ser um homem. Ela poderia ser um robô. Sim. Ela poderia ser qualquer. Ela poderia ser amarela. Ela poderia, mas o universo Star Wars, ele é ambíguo em relação a nomes, né? Não é mesmo, mas. E a mesma coisa dele. Ele ser um Stormtrooper e ele tirar o capacete, ele ser negro, é um negócio assim. Poderia ser qualquer coisa. Mas, pô, é interessante você colocar um negro porque. Grande Legal. Parte da população do mundo é negra. Então por que você não colocar o negro? Por que você não dar um herói pro... Não, muito sabe? Louco. Isso é muito isso, bom. Isso muito é bom. Eu achei sensacional de verdade. Muito, muito bom. As pessoas acham que não existem, mas existem mulheres no mundo. Elas existem, elas têm... Com funções fundamentais. Exatamente, elas têm as mesmas funções que todos os homens, porque só muda o sexo ali, no resto é tudo igual. Então eu acho importante demais esse negócio da diversidade que o Star Wars está fazendo, tentando fazer, e parece que vai continuar fazendo. Né? E eu gostei de isso só ser citado no final. Exatamente, por isso que eu falei, o que eu mais gostei é que, pelo menos com a gente, posso, não ouvi me parece essa, isso, isso não é um assunto que deva ser discutido, porque é pra ser normal. É pra ser normal. É pra ser normal. O mal agora. É, exatamente. É lógico que a gente tem que falar isso, eu tô falando mais por isso mesmo, pra deixar claro, até por isso. A gente não precisa discutir isso, eu falei vários issos, né? Está foda. Discurso e isso foi do caralho agora. O mal. Legal. O mal, eu acho que... É o JJ Abrams não ter dirigido todos os outros 6 episódios antes dele. Calma, Champs. Não, todos os outros antes dele. Calma. Desse. Eu queria que ele tivesse dirigido todos os outros. Eu queria que ele tivesse nascido em 50. Mas aí ele ia nascer com outras referências, cara. Poderia ser outro cara. Tudo no seu momento. Ou seja, o que eu acho mal é... E também é um pouco ele não ter... Por mais que eu acho, eu entendo o lado dele... Ele não dirigiu os outros filmes também. JJ podia fazer vai um Planeta dos Macacos. Vai ser uma pena. Caralho, mas tu quer o JJ pra tudo também, calma. O feio. O feio é a enfermeira chavecando o Chewie. Tem uma hora que tem uma enfermeira. Aquilo me incomodou. Cara, mas ó, eu acho que ela não chavecou. Ela não chavecou. Ela não chavecou, mas ninguém avisou pro Chewie que ela não chavecou. Cara, ela tratou ele como... O Chewie tá achando que tem ali. Vai pegar. Ela tá achando que vai pegar. Ele pegou a Yoda lá e vai pegar a enfermeira, é isso? Não, o Chewie pegou a Yoda. Gosta bastante dele. Mas que nada? Ah, não, Yoda, porra, tu Yoda, cadê o Chewie, aquele bonitão, não sei o quê? Ela faz referência. O Chewie é o garanhão. Das galáxias, mano. Tá embaixo daquele pelo. Olha, é muito tem... condicionador, é, ali, muito, é. Ele tá usando uns bagulhos diferentes mesmo. Dá pra notar. Então eu acho bem feio. Por mais que caiba no personagem, seja uma piadinha. É esquisito. Mas é meio cachorro, tá ligado? Ela tá tratando ele como. Ela trata como um bichinho. Será uma fantasia sexual em breve, aí, muito em breve? Caralho, ia ser do caralho. Né? Como assim? Falei caralho tipo pra caralho, mas foda-se. Ele falou mais caralho do que eu falei isso, né? A enfermeira não, gosta assim... dele, a Maz gosta dele. Será que ia ser legal? Um ia ser legal. Qual ia que ser é a legal. Raça do Chewbacca? Eu não Uke. Sei. Uke. E o bonito? O bonito. É que é novo o bonito, acabou de entrar. É o né? Chewbacca. O bonito é o Chewbacca. Eu achei muito, muito bonito o visual e eu achei muito, muito, muito, muito bonito mesmo o jeito como eles homenagearam a série. Em termos de detalhe, em termos de rimas visuais, toda essa parte de tipo, vamos, ó, isso aqui tá na outra série. Ah, o óculos da Rey é uma lente de Stormtrooper. Ela tá a casa dela é dentro de um AT-AT, AT-AT. Então, tipo, todos esses pequenos detalhezinhos que parecem ser fanservice, e até são fanservice, mas é fanservice. É feito com cuidado, mas ele é feito com cuidado muito. Pra não parecer tão fanservice, pra não ver que eles estão querendo agradar, porque tem a ver com o filme. O cara que jogou o jogo, pelo que eu não sabia disso, mas o cara que jogou o jogo sabe que existia uma batalha ali. E aconteceu ali, então, tipo, você tá dando esses pequenos detalhes pro fã, pro cara que se esforça pra ler além daquele filme, o cara que viu os outros filmes. Então, tipo, toda essa parte visual

É, algumas pessoas gostam, algumas não, né, Fábio? O The Gathering. Super trunfo, não é? O The Gathering, isso. Cara, um negócio um fã. Não, é sério, um fã lançou uma edição com não sei quantas cartas. Atenção para o momento UOL. Acabou de ler isso aí. Não, é sério. Eu não tô lendo nada, cara. Ó, é sério. Então passa sério, vai lá. É porque assim, o cara lançou um Magic Star Wars, velho. E diz que o negócio é bem louco, você tem que fazer, você imprime ele, né, em gráfico e tal, e joga, são 300 cartas, não sei quantas cartas são. E diz que é bem rico, assim, os detalhes. Existe a carta da Estrela da Morte, que é um encantamento. Existe as manas, existe tudo muito louco. Tem muito louco super isso. Trunfo do Star Wars? Tem super trunfo. Acho que tem, hein? Agilidade. Acho que tem. É. É legal. Outra, bom, se for entrar nesse fanservice, a gente se fudeu. Porque tem o Coup, que é um jogo sensacional também. Tem Coup do Star Wars? Tem Coup do Star Wars, que os caras, tipo, a princesa que evita o assassino é a Leia. E aí colocaram o Han Solo, entendeu? Tem o Palpatine, que é o imperador, o Papatine, tem o Luke, tem todo mundo. Legal. Tem isso no Coup também. É, quem procurar por aí nos ocultos, né? Já devia ter sido lançado no Brasil. É, não pode, né, cara? Pode. Porque existe uma coisa chamada trademark e a Disney. Não pode lançar o que quiser. A Disney, não pode. Aí a Disney é uma filha da puta, né? Porque ela não perdoa nada de ninguém. Então eu acredito que acabamos o nosso podcast. E vamos para os agradecimentos finais. Vini, de maneira sucinta, seus agradecimentos. Muito obrigado e me procure no www.cinemaqui ou no www.quelivros.com.br. Rogerinho. Muito obrigado também, é para agradecer. Isso. É isso. Fala alguma coisa, homem. Fala alguma coisa. Visitem o blog da Torre Titã, torretitã.blogspot.com. Santos Comic Expo em 2016, algum dia. Algum dia. Uma galáxia. Algum dia de 2016, eles isso. Vão passando na frente ali do lugar. Isso. Todo dia. Uma hora vai estar aberto. Uma hora vai estar aberto. Procure num sábado, que é melhor. Mas acompanha aqui no facebook.com/santoscomicexpo. Uma hora a gente diz aí a data, o local, a razão, o motivo e tudo mais bonito que tem lá. Vai lá, Fel. Bom. Vocês podem me encontrar no HP Geek Bar, ali na Luiz de Faria, número 116, no Gonzaga e... Santos. Em Santos. E a gente tem os lanches temáticos do universo Star Wars, o Death Star, que é um dos lanches prediletos ali dos clientes. Sai bastante. Tem o Darth Vader, que é um whisky com licor de café, também sai bastante. Cara, se vocês ainda não conhecem o HP, se vocês amam o universo Star Wars, por favor, dê um pulinho lá, fala comigo. Se falar que é ouvinte do AD, eu ganho desconto lá? Caralho! Caralho! Não. Promoção. Porra! Deve ter... Vai, digamos que umas 5 pessoas, cara. Dou ketchup. Sangue Trooper. Não é ketchup, é Sangue Trooper. Não, vai, eu dou 10% de desconto. 10% de desconto. Tem que falar que é ouvinte. Hein? Ouvinte. Falar que é ouvinte. Se tu falar que é ouvinte, repetir a dica do Vini inteira. Fechou. Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer. Eu sou o Fábio do Odd Opiniões Desinformativas. Nós estamos gravando mais um podcast irreverente, irrelevante, para todas as pessoas que não têm nada a opinar. Nós somos 4 pessoas com opiniões diferentes, muito ligadas a esse universo nerd geek. E só agradecimentos a todos. Vocês podem nos encontrar no site no Facebook, que é o Opiniões Desinformativas. Dentro em breve um site onde essas pessoas, figuras que estão aqui, também vão ser obrigados a postar suas opiniões sobre os mais variados e irrelevantes cenários e qualquer coisa que eles acharem interessante, se eles estão fodidos com isso. E é isso aí, eu agradeço a todos, obrigado e ao Odd Dana Jones. Tchau! Peraí, onde é? Onde tá escrito introdução, embaixo da introdução. Tá. Interpretação de texto. Vamos lá. Pode fazer, opa. Pô, tô esperando o sinal do além. Pode ir, caralho. Rolou um silêncio muito desagradável.